Cadentes número 202 para falar dessa segunda vitória do Coelhão. Agora o campeão voltou. Agora eu tô ficando otimista, tô quase virando um Thales Maciel. Por falar nele, estão aqui comigo essa noite Felipe Deleucas, Lucas Deleucas e ele, Thales Maciel. Thales, dê seu boa noite. Boa noite, galera. Vamos que vamos. Aí, ó, o homem que continua otimista mesmo nos piores momentos. Diretamente, nosso correspondente internacional, Felipe Deleucas, dê seu boa noite. Boa noite, pessoal. O Gibraltar vos abraça aqui em mais uma oportunidade. E dessa vez com outra vitória, mais uma alegria pro nosso fim de semana, né? Começar a semana bem de novo. Hoje você não tá na Costa do Sol, nas Ilhas Gregas, ou algo do tipo assim, não, né? Não. Dessa vez eu tô em Gibraltar mesmo aqui, tranquilo, sem problemas. Agora, a Costa do Sol, na verdade, é tipo sair daqui pra Contagem, né? Então não tem... Faz vontade mesmo, isso aí, faz vontade. E estamos também voltando aí depois de alguns programas fora, Lucas Deleucas, dê sua boa noite, Lucas. Boa noite, pessoal, estamos de volta. Não me lembro qual foi a última vez que a América ganhou duas vezes seguidas, assim. Então, muito feliz. Estamos todos. Felipe, você vai fazer o resumo? Bora. Então vamos lá. Bom, o jogo ontem assim, começou, a estratégia do Felipe Conceição de anular o Cuiabá no seu melhor fundamento, que é o contra-ataque, né? O jogo acabou começando muito, muito mordorrento, assim, não estava acontecendo muita coisa, ficava aquela... Nenhum time conseguia atacar muito bem, assim, nossa, tanto aqui. A primeira finalização em gol do jogo foi o gol em si, né? Então ficou aquele jogo meio estudado ali, nenhum time conseguia criar muita coisa, bem nada acontecendo, até o lance do gol que o Mateuzinho pega a bola pela esquerda, vai caminhando com ela, assim, sem ser muito abordado por ninguém. Dá o passe pro Berola, que já baleado nesse momento, depois de sofrer uma grave pancada no seu quadril, conseguiu achar o Leandro Silva, numa boa enfiada de bola. E o Leandro Silva, com um lance de rara felicidade, conseguiu acertar no cruzamento. E o nosso glorioso Júnior Viçosa, matador, artilheiro, único cara que consegue fazer gol, único atacante nosso que faz gol, pôs para dentro e aí já começou a criar aquele clima melhor. A partir daí, a gente, no primeiro tempo melhor, o Cuiabá não conseguia fazer muita coisa, a gente conseguia alguns lances ali de perigo com o Berola, ainda que baleado. E aconteceu de uma falta, o Viçosa rouba a bola do zagueirão ali e ia em direção ao gol, o cara para ele na falta. E nessa cobrança ali, o Berola, num lance de centroavante típico, muito bem posicionado, dá aquela testada inconsciente no canto e 2-0 pra gente. Nisso vira o primeiro tempo, termina. Vantagem 2-0, torcida eufórica. Pô, agora esse jogo vai ser tranquilo, esse jogo vai ser lindo pra gente. Agora voltar pro segundo tempo ali, manter essa pegada e, né, quem sabe até conseguir novos gols, né? E foi aí que tudo mudou, né? O Berola, por conta da lesão, não consegue voltar. Volta o França no lugar dele. Isso, França. E o time não conseguiu jogar. E aí o Cuiabá deu um baile de bola na gente no segundo tempo, assim. Eles pegaram a bola ali e foram criando. E a gente não tinha contra-ataque, a gente não conseguia chegar perto do gol adversário. Tanto é que o goleiro deles, em geral, não fez nenhuma defesa, né? Ele tomou os dois gols e os outros chutes nossos foram chutes para fora, assim, sem muito perigo. E eles martelando e conseguiram achar o gol deles, também sem muita dificuldade. Ali no início do segundo tempo, volta de uns 20 minutos do segundo tempo, mais ou menos, 19. Num cruzamento, o nosso glorioso Ricardo Silva comeu mosca, né? Perdeu a bola aérea pro atacante desse, tinha acabado de entrar, e eles fazem um 2-1. E aí vira aquele Deus nos acuda pro nosso lado, né? Porque aí você já começa a ver o filme, né, daqueles outros jogos em que a gente cedia o placar no final. E em geral a gente começou, o Cuiabá ainda martelou e foi melhor no segundo tempo até chegar ali por volta dos 42, 43. Ali no finalzinho, o time do América conseguiu pelo menos avançar um pouquinho pro campo adversário e segurar a bola um pouco mais lá, sem dar muita chance do Cuiabá atacar, que levaram bastante perigo em lances, tipo, acertaram a trave no segundo tempo, o Gujori pôs uma defesa também numa infração que saiu do erro do Mateuzinho. Então assim, foi um jogo que deu para sofrer bastante, a gente, em geral, eles acertaram 6 finalizações no gol, né, o Gujori fez boas defesas ontem, na partida, fez uma pontuação até legal, embora o gol, assim, não foi falha, mas um goleiro de melhor calibre teria defendido, mas eu culpo o Ricardo, não a ele, mas assim, ele saiu, foi até bem, mas foi um jogo que um jogo de cada equipe jogou um tempo. Por sorte, conseguimos sair com um placar mais na sorte do que no merecimento. Porque o segundo tempo foi meio que um baile do Cuiabá. Mas o importante são os 3 pontos, e que agora estamos só a 9 pontos do G4, rumo à Série A 2020. Oh, alegria. A gente ontem conseguiu sair do rebaixamento. Né? Não, claro, com certeza, Thales. Comente. Então, primeiro que assim, o jogo contra o Cuiabá, as piadas são muito legais, né? A gente abafou o Cuiabá, a gente foi pra cima do Cuiabá. É legal falar isso, né? Teve penetração no Cuiabá. As piadas com o Cuiabá é muito legal. Foi só aberto, né? Cuiabá jogou Cuiabá. Aberto. A primeira coisa é essa. Agora a segunda coisa. Cuiabá que é o time sujo. Assim. Mas o pessoal bate lá, hein? Pior que é. A segunda coisa é que, assim, sobre até o Felipe falou muito bem, o gol do Berola foi um lance de sorte. E isso é legal, cara, porque a sorte está virando pro nosso lado, né? Antigamente a gente estava tomando uns gols, deixava de fazer uns gols que a gente jogava na Copa do Azar, e parece que a sorte agora está do nosso lado. Isso é muito bacana, isso é muito legal. E outra coisa, assim, esse Ricardo Silva, bicho, ele é muito esquisito jogando bola, cara. Ele é diferente, ele não tem jeito de jogador de futebol. Ele é lento, ele é esquisitão, cara, não sei. Ok que realmente no segundo gol, no gol do Cuiabá, pareceu ser que o Jori falhou, mas o posicionamento do Ricardo Silva, o jogo dele é muito estranho, cara. Eu vejo muito mais falha do Ricardo Silva do que do Jori. Basicamente é isso aí, minhas primeiras visões desse jogo. Eu assim, entre o Ricardo Silva e o Pedrão, eu gostei mais do jogo do Pedrão. E eu acho que ele tem mais gás também, ele é um zagueiro mais... Que vai mais em áreas do campo e tal, assim, um cara que tem mais vigor e tal. Mas é jovem, é aquela discussão que a gente sempre fez, né? E é estranho o fato do Ricardo Silva ser o capitão também, né? A América tem uma mania de o capitão ser o pior zagueiro. Primeiro era o Jussane e agora é o Ricardo Silva. Olha quem chegou aí, Marcão do Castelo. Marcão, dê seu boa noite. Que isso, gente. Alguém decodificou a mensagem aí? Tem Braille, Braille, põe o dedo na tela do seu iPad, do laptop. Acredita! moleque! Ô, Thales, tô de volta, o Bebum voltou. Vou ligar minha câmera agora, vai ficar ligado. Que se exploda. Tá ligado, idiota. Então, eu falei, você fica ligado, seu otário. Você é muito fica amor ligado. Envolvido. Eu jamais vou te perdoar por isso que você fez, jamais. Eu amo você, Thales. Ih, Marcão já chegou naquela fase que ele começa a mata do mundo já? Fudeu, começou a mata. Puta merda. Aqui, moçada, sem querer te interromper, a gente interrompendo. voltando ao jogo, né, o Marcão? Ô, Lucas, desculpa te interromper, Lucas. Na verdade, você não minha última participação. Pintou o campeão. Falou e dizeu. Pois é, quero beber assim também pra ficar otimista desse tanto. Mas só fazer um comentário quando o Felipe tava falando do jogo, quando ele falou assim que o Viçosa fez um gol típico de atacante, acho que uma lágrima escorreu no olho do Thales, assim. Quando fala do Viçosa, ele fica muito feliz. Ele fica emotivo quando fala do Viçosa, né? Ele parece que ele é o cara que descobriu o Viçosa pro futebol, né? O novo Luan. Novo Luan. Discordando um pouco só do finalzinho da fala do Felipe, que ele colocou que foi muito mais na sorte do que na competência. Eu acho que a gente construiu o placar no primeiro tempo. Então, assim, eu acho que a gente jogou muito bem o primeiro tempo, pelo menos assim, do meio pro final, a gente fez o nosso resultado, e no segundo tempo deu uma segurada e o Cuiabá veio pra cima. Então, acho que colocar só na conta da sorte também é um pouco injusto. Ah, não, eu falo assim, que... A gente jogou mal, a gente tomou uma bola na trave, mas beleza. A gente empatou com o Paraná lá também, assim. A gente merecia ter ganhado e não ganhou. O Paraná fez um jogo diferente e se manteve lá, enfim. Eu acho que foi só sorte. E lembrando também, Lucas, o Cuiabá é o melhor visitante, né, cara? Era o melhor visitante, estava invicto há não sei quantos jogos aí. Foi uma grande vitória, como diria o grande filósofo Felipe Conceição, foi uma vitória maiúscula, né? Porque realmente, dos caras que ele jogou, era o mais difícil de todos. E um outro ponto... Será que era mais difícil que a Ponte? Ah, eu acho. Eu tava com mais medo da Ponte, mas... Eu também. Fora, né? A Ponte fora de casa, né? quando os caras foram e começaram a ser expulsos, aí ajudou um pouco mais, né? Porque também no primeiro tempo da Ponte, a Ponte jogou melhor que a gente. No segundo tempo... Não. Eu achei que a gente, o jogo foi, o primeiro tempo foi bem equilibrado contra a Ponte. Mas a Ponte teve melhores chances assim, no primeiro tempo, né? E aí ainda assim, aí no segundo tempo, quando começou a ter expulsão, aí melhorou pro nosso lado, né? O primeiro tempo só deu Ponte. Os primeiros 10, 15 minutos era pro América ter levado uns 2 ou 3 gols. É aquilo que a gente fala. Se você parar pra pensar, agora o teor alcoólico de light, com todo o respeito do mundo, o Cuiabá não tem tradição, né, cara? Então, assim, eu acho que a vitória da Ponte foi muito mais significativa que a vitória... Tudo bem, o Cuiabá é o melhor visitante do Campeonato Brasileiro da Série B. Mas eu acho que você ganhando da Ponte tem um... É diferente, te dá uma moral muito maior. E eu acho, entendeu? Que por ser fora de casa também, porque... quando faz as contas, né, de tal jogo é uma vitória, tal jogo um empate, tal jogo pode ser que a gente perca. Os jogos fora de casa a gente conta no máximo com empate, e a Ponte, que não é um time que tá mal assim na tabela, eu achei que foi mais significante. Mas outro ponto importante que eu acho para falar da partida também é que a gente ganhou com 2 gols de 2 assistências dos nossos laterais, né? Primeiro gol, assistência do Leandro Silva, e o segundo gol, assistência do João Paulo. E a gente já tinha ganho também o jogo contra no jogo contra o Londrina, o João Paulo também tinha dado assistência, né? Então nossos laterais titulares, que são sempre criticados com razão, pelo menos ajudaram nesses 2 últimos jogos aí. Eles estão fazendo algo a mais com o Felipe Conceição, né? Não, e outra coisa que eu acho que é importante salientar, eu estava até comentando com o pessoal aqui, que é da nossa torcida adversária, é o seguinte, cara, tem uma hora que dá tudo errado, e o América é o seguinte, tava jogando os jogos, levava gols 45 do segundo tempo. Oi? Do João Paulo, é muito boa, né? Tá, você tá cortando tudo, meu filho, você tá falando igual robô. Thales, teu pai te aguarda na portaria. Foi-se embora. Mas, Jair, você tá me ouvindo? Tô te ouvindo perfeitamente. Tá, eu acho o seguinte, quando a barca tá ruim, tudo que tava acontecendo com a América, o cara tava dando errado. Você vê que o gol do Berola, que foi um gol de susto... Ah, é? O Berola tava ali na área, tava caminhando, de repente... Então, assim, particularmente, eu acho que tudo que tinha que dar errado pro América, deu errado até umas rodadas atrás. E agora parece que o negócio tá caminhando, e eu acredito muito nisso, cara. O negócio tá dando certo. Então é aproveitar essa vibe aí que o negócio tá... É isso. E eu acredito muito nisso. Eu acho que a hora é agora. Eu acho que assim, o time deu uma encorpada, assim, vamos dizer assim. O pessoal começou a entender um pouco mais o esquema de jogo. Ele parece estar funcionando um pouco melhor do que estava funcionando, tanto com o Barbieri quanto com o Givanildo, né? Não sei se... Pra mim, os caras estão correndo pelo Felipe Conceição. Alguma coisa ele fez ali. A notícia que a gente tem é que ele realmente uniu o grupo, né? E... Nossa Senhora. Marcão, vou baixar teu volume aí, viu? Então, a notícia que a gente tem é que o Felipe Conceição uniu o grupo, né? Que o grupo rachou com o Barbieri mesmo. E que... Assim... Não é que tem tanta diferença, mas parece que o jeito de jogar, os caras estão se dando mais, e também tem esse lance do virar, né? Tomara que seja uma tendência aí, né? E outra coisa interessante nesse campeonato, bicho, que a gente tá, eu acho que a gente tá 11 pontos do primeiro colocado, né? Não é isso? 9? Não, do primeiro não, do primeiro não sei. Do primeiro? Do primeiro... 11, cara. Alguém colocou a tabela hoje lá, eu falei, uai, 11? Não, são 13. Colocado? São 13? 13 não, 14 pontos. São 14 pontos. 14 pontos? 14 isso, pontos, quer dizer. Se você for pensar, um time na zona de rebaixamento 14 pontos no primeiro colocado, não é uma diferença muito grande. Mostra aí esse equilíbrio. Eu vou botar na tela aqui, ó. Aí, ó. O primeiro lugar é o Bragantino com 31 e a Ponte Preta tá em 20º, tá em quarto com 26 pontos. E nós estamos agora com 17, né? E eu ia até comentar isso. Nós estamos a 11 do quarto, então, né? Nós estamos, não, a 9 do quarto. 17 para 26, 9. Esses caras da engenharia não sabem matemática mesmo, não. Ô sofrimento, viu? Eu não tenho HP aqui, eu preciso de um HP pra fazer. Em defesa do Thales, ele sempre falou que não tem essa de estatística nem número. Então, o negócio é no filho. Meu negócio é esse aí. Mas de qualquer forma, eu ia até comentar isso. A próxima rodada meio que nos favorece, porque além da gente ter um confronto direto com o Vitória, né? A gente, os times, Oeste, Vila, esses caras jogam todos com o pessoal lá em cima. O Oeste, o Vila joga com o Sport, que está em quinto. O Oeste joga com o Curitiba, que está em segundo. Né? Então quer dizer que se a gente ganhar aí, a gente tem uma chance muito grande aí de dar um salto bem interessante aí na tabela. Né? Dar um salto aí para 13º, 12º, talvez, dependendo se o Figueirense realmente tomar o WO, como eles estão prometendo aí, né? Então a gente tem que cumprir a palavra. Homem que é homem tem que cumprir a palavra. A gente não chega no Figueirense, porque para chegar no Figueirense, se a gente ganhar e fizer 20 pontos, a gente ainda perde no saldo, que o nosso saldo é menos 6 e o deles é 1. Então a gente teria que meter 4-0. Só meter 7. É o 4-0 aí, exatamente, fazendo falta aí. Quando, né? Quando eles perdem, exatamente. Mas se eles perderem, eles já perdem de 3-0, né? Então tira 3. Ah, é verdade. Dois. Vai para menos 2. A gente só tem que ganhar de 4-0 só. Tranquilo. Né? É, mas vitória, né? Vai ter que pagar o papo. 2 do Vitória, 2 do Berola, fechou o caixão. Aí, ó. E o Vitória tá na nossa frente exatamente por questão de... Dos 4-0. Dos 4-0, não. Engraçado. Não, uma vitória a mais. Uma vitória a mais. Eles têm 5 vitórias, nós temos 4. Também é o 4-0, naquele jogo era pra ter ganho, né? Pois é. Não, mas aí então, nesse caso é verdade. Como primeiro critério é vitória, a gente conseguiria chegar, passar o Figueirense, se desse dessa forma aí, né? É, gente, eu tenho um comentário aqui do Bernardo Moreira, que eles vão começar a falar um pouquinho. Só um minutinho, só um minutinho, querido. Vamos agora, o pessoal que está nos ouvindo não está sabendo, mas durante a semana você vai voltar a trabalhar. E aí, as quinta, no próximo programa, provavelmente serei eu que vou apresentar essa geringonça, né? Isso, pode ser. É, porque essas paradas que você fica colocando, esses frufru, não tem a mais dessas porra não, bicho. Olha, eu fiz um PDF, o senhor trate de ler, que lá tá explicado todos os frufrus, viu? Ah, então aí demorou. Tá bom? Engenheiro não sabe fazer conta não, mas sabe ler, né? Sabe. Tá certo. O Bernardo Moreira, ele tá falando, o gol foi falha. Jori não dá segurança. Toda a bola ele precisa fazer a defesa em 2 tempos. Porém, não por conta da dificuldade da defesa, mas sim por seus próprios erros. E aí, gente, Jori ontem, o que vocês acharam? Ontem, pra mim, ele foi bem, assim, fazendo uma análise. Eu acho que as defesas de 2 tempos, ele fez muito mais pra ganhar tempo. Teve um do primeiro tempo que é clássico, ele dá aquela soltada pro alto ali porque não tem ninguém e pega depois. Ele teve defesa que ele não conseguiu fazer 2, tipo assim, o lance do no passe errado do Mateuzinho, né? Que ele estica, aquela defesa ele não ia conseguir pegar firme de forma alguma. O que precisou pegar firme, ele pegou. O que dava, na verdade, né? E o gol, não, tipo assim, eu falei, eu achei que ele foi ele demorou um pouco a trocar de base e isso atrasou ele a conseguir reagir para o canto que a bola foi. Um goleiro top de linha, um goleiro de nível Série A, por exemplo, teria feito aquela defesa. A questão é que aquilo é trabalhável. Assim, como ele é jovem, a gente espera que dá para ele evoluir naquele ponto. De resto, não acho que ele deixou a desejar, não. Assim, ele fez. Exatamente, eu acho que o jeito que ele pulou no gol marca ele negativamente. Mas assim, não era... Ele podia ter feito... Não foi falha dele. Mas o jeito que ele pulou ali, e o pessoal já tem esse ranço com ele, aí fica dessa forma. Mas em compensação, ele fez uma ponte maravilhosa, hein? Ele fez umas defesas muito boas. Na verdade, aquele que contava o jogo, que tava 2-1, que o cara estava entabelando, o cara chutou no meio da área, ele fez uma defesaça também. Foi. O cara entrou dentro da área, na verdade, de frente pra ele, né? Isso. E teve uma também no primeiro tempo que ele chegou a pegar no cantinho também. Foi a primeira finalização do Cuiabá. Ele chega todo e espalma ela pra esse canteio também no cantinho. Pegou bem. Então ele foi ontem, eu acho que ele foi bem. Agora, tem um aspecto que eu acho que é importante também, que eu gostei dele ontem. É que ele é um goleiro mais jovem, né? Então é difícil o cara ter aquela moral de gritar e tal. E ele, toda vez que ele fazia uma defesa dessas, que falha de alguém, deixou o cara chutar, ele dava um esporro geral na zaga, xingava, travejava. Eu acho que isso faz diferença, tipo, de ganhar assim, a galera, né? Vai ter personalidade mesmo. Eu acho que ser aquele goleiro bobão, que às vezes toma gol e fica com a cara cabisbaixo e tal, eu acho que ele ser mais enérgico, assim, faz diferença. É, mas eu acho que ele disso, tá... Né? Ele... Mas, Otálios, desculpe te interromper a minha célebre frase, o Jori tá com essa autoridade, entre aspas, de dar esporro na galera de um tempo pra cá, porque antes ele não tava espanando geral, não, ele levava o gol, entendeu? Porque agora, é aquele negócio que a gente conversou uns programas atrás, que a gente estava discutindo se o Jory era ou não era o goleiro do América. E eu falei assim, ó, ano passado, quando o Jory foi escalado, ele entrou no lugar do João Ricardo e não tinha aquela obrigação de substituir o João Ricardo. O cara era titular. Beleza, eu tô aqui, tô entrando, mas quem é o titular é o João Ricardo. Esse ano ele assume a posição de protagonista. A responsabilidade é maior. E a partir do momento que o Barbieri entrou e preferiu colocar o Thiago, aí entrou o Ayrton de tabela, que a gente nem sabe quem é, enfim. Eu sinto que agora ele tá se sentindo mais, porra, essa posição é minha. Então eu posso espanar, a zaga agora vai ter que me respeitar. Isso é o Marco que tá falando. E na questão do gol especificamente, ele tem um poder de reação em bolas mais na cara dele que ele demora. E aí quando a gente está assistindo de fora, a gente fala, putz, o cara poderia reagir mais rápido. Que ele, em bolas longas, quando o cara chuta de uma distância maior, ele reage, faz a ponte, ele é bom, cara. Ele é muito bom. Então, ele tem uma altura para goleiro excepcional, tem um poder de reação, mas quando, se você parar para analisar os gols que ele levou, quando o cara cruza, o cara que disse, ele leva o gol, naquele gol idiota que o Maranhão tomou um chapéuzinho dentro da área, é porque a gente é exigente também. Entendeu? Mas eu tô sentindo que o Jory agora tá mais seguro. Eu acho que o momento é agora. Eu tô muito otimista. Eu queria passar essa mensagem pra galera aí, que eu tô muito otimista em relação ao goleiro. Eu achei que você tava muito bêbado, mas já que você tá otimista também, que bom. Ah, eu tô bêbado também, mas eu tô um bêbado consciente. Isso é importante. E otimista. E otimista. Uma coisa eu acho que leva a outra também, né? Tipo, no começo, quando ele ficar bêbado, bêbado ficar otimista? Também. Quando assim, você pega as partes. Eu tava sentindo falta desse teor alcoólico no programa. Eu não. Ah, falou o Santino Paulo. Mas aqui, só sobre o que o Felipe falou, questão, só dando um parêntese aqui. Goleiro nível Série A, lembrando que na Série B nós temos goleiro de seleção agora, né, bicho? Sim. O Ivan da Ponte Preta, né, que foi convocado. Agora nós temos goleiro. O empresário, tão feliz. Na verdade... Na época, quando eu falei com o Ivan, aí eu vou pôr pimenta aí na discussão, quando eu falei com o Thales, que eu falei assim, olha a comparação do goleiro da Ponte Preta com o goleiro do América naquele jogo. O Ivan é muito mais qualificado. Cara, tem que tomar muito cuidado pra falar isso. Mas naquele jogo você via que o Ivan era diferenciado em relação ao Jory. Mas ainda assim, ele só foi pra seleção, mais pensando na seleção olímpica do que propriamente pro Berto. Assim. Ele não estaria nessa... Mas não é diferente? Mas não é um goleiro diferenciado? Não, é. O goleiro que hoje mostra mais potencial de futuro do que assim. Eu não vejo ele jogando muito, né? Eu não consigo acompanhar muito os jogos do Campeonato Brasileiro. Eu acompanhei o jogo dele contra o América, que realmente foi muito bem ali. E assim, e pelo que a galera elogiou, você supõe que ele realmente tem uma projeção boa de carreira já, tá lá jogando a ponte desde o ano passado e tal. Só que a questão é que, tipo assim, contou que o Alisson machucou, então já diminuiu um goleiro ali na lista, né? E tem a questão das Olimpíadas do ano que vem, né? E ele tem idade olímpica, né? Então acho que é mais pra analisar isso do que propriamente tanto por mérito. Mas assim, não deixa de tirar que ele realmente é um goleiro que é diferente para a Série B, né? Era mais ou menos quando a gente tinha o Zé Ricardo, né? O João Ricardo na Série B. Também era um goleiro que era melhor do que a competição, né? Bom, e o Maurício Cândido está comentando aí, ó. Imprensa cuiabana achincalhando o sistema defensivo do América. Principalmente Paulão dizendo que era um milagre ele ser um jogador. E até para a mãe do Jory chamando ela de lavadeira porque ele bate roupa. E aí ele ainda complementa. Segurança na dupla de zaga eu não tenho. Mas só do Tigrão soltar o osso... Acho uma grande melhora de pensamento. Eu achei que o Paulão ontem foi bem e o Ricardo Silva com os defeitos de sempre. O que vocês acharam? Eu acho que essa imprensa de Cuiabá tem que ficar mais quietinha na dela. Sabia nem que Cuiabá tinha imprensa? Pois é. Mas assim, o Paulão, eu acho que a gente já meio que sabe o que pode esperar dele. Assim. Ele não é um zagueiro top de linha, mas eu acho que para a Série B ele tá meio que ok, assim... ele vai falhar como um zagueiro de Série B falha. O milagre foi ele ter ficado tanto tempo na Série A mesmo. E o Ricardo Silva, o Thales estava até falando antes do programa, ele é meio esquisito, ele é meio desengonçado, né? E o problema é que uma coisa que o Paulão, ele é bom, na minha opinião, que é na bola aérea, ele ganha muitas de cabeça, é o ponto mais fraco do Ricardo Silva, ele perde demais bola de cabeça. A América tem muito problema de bola alçada na área, né? E o nosso ponto fraco disso é meio que o Ricardo Silva. O Ricardo Silva é impressionante, que ele ou ele tá panguando sem marcar ninguém na área, ou quando ele tá marcando um cara, ele consegue perder pro cara na bola aérea. Eu fico puto que o lateral sobe, ele sobe atrás. Ô, filha da puta, tem que ficar quieto, cara. Quando o lateral sobe, aí quando tem um contra-ataque, volta ele e o lateral correndo. Já viram isso? É, ele não é rápido, né? Ele não tem esse jeito todo pra chegar lá na frente toda hora. Não tem, cara. É aí, quando dá o contra-ataque, é o bicho ficar. Volta ele e o lateral desesperado, cara. É, então tem muito errado aí. Mas olha só, eu concordo com o seguinte. Paulão não é zagueiro de Série A. Isso é fato. Mas, na minha modesta opinião, para a Série B, cara, é o perfil de Série B. Entendeu? É porque... Sim, concordo. Eu digo que a gente pode esperar dele. O Ricardo Silva que tá abaixo da média. Sim, concordo com você. Nós, e eu como americano, nós somos muito exigentes. E a gente tem que ser exigente mesmo. A gente quer um time melhor, mais qualificado e tudo. Mas o Paulão, para a Série B, pelos jogos que a gente acompanhou dos adversários do América, ele é um bom zagueiro. É isso. Sim, até porque... É o arroz com feijão. O que não pode acontecer, o que estava acontecendo no passado recente, é o América, o Paulão ser o nosso válvula de escape de armar jogadas. Entendeu? Ele pega na zaga, dá aquela bicuda e vamos lá. Ele que está lançando. A função do Paulão não é lançar ou gerar ataque para o América. A gente precisa... Aquele velho discurso que a gente está falando há quanto tempo, de ter um meio e tudo. A jogada do América, olha, joga para o Paulo, ele dá uma bicuda e seja o que vai dar. Mas como zagueiro para a Série B, eu acho que ele está na medida certa. Agora, foi o que foi discutido. Será que o Ricardo Silva é o parceiro ideal? Interrogação. Não sei. Não, com certeza não. Não sei se o Pedrão também é não, mas entre os dois eu prefiro o Pedrão. Entre os dois, eu prefiro você tentar dar uma chance pro Luizão ali, pra um dos zagueiros da base que estão treinando com o profissional, que, né? Assim, já que é pra aturar um novo falhando, vão tentar um novo nosso, né? É, rapaz, não sei, porque os meninos que eu lembro deles da Taça São Paulo, eu não achei, não botei muita fé na nossa zaga lá não, viu? Não tenho medo danado. Só se esses caras deram uma evoluída boa, porque o da Taça, os meninos da Taça São Paulo, o Sabino, que já tava aí no outro ano, não gostei não. E a gente não tá no momento de arriscar assim também, né? Dá um medo, tipo assim, ruim com esses aqui, mas a gente arrisca o menino agora numa situação que a gente não tá podendo tomar gol bobo, mas os que a gente tá também já estão tomando gols bobos. É uma sinuca de bico pro Tigrão fazer essa escolha. Eu acho que o Tigrão não vai tirar, porque se ele der a faixa ali pro Ricardo Silva, alguma confiança que... Ele insiste bastante, né? Se pro Belusso sair, precisou dele machucar e o Viçosa meter os gols que meteu, então acho que pro Ricardo Silva machucar, sair, só se ele também tiver uma lesão, tira ele uns 3, 4 jogos e o cara que entrar, assim, comer a bola ali, tirar tudo e beleza. O que eu acho que também não vai acontecer com nenhum dos que entrarem, né? Então acho que vai acabar morrendo com essa dupla mesmo. Posso fazer uma interrogação aí? Eu não assisti o jogo e tal, a gente tá discutindo sobre a zaga do América, mas o que eu percebo, assim, o Toscano perdeu espaço total, né? Demais, esse meio de campo, então, é o meio de campo do América. Quem seria? Porque a gente criou uma expectativa sobre o Michel Bastos em ser a pessoa que resolveria esse meio de campo do América em relação à criatividade, poder de finalização, que a gente sabe que o Michel Bastos sempre foi um grande finalizador e tal. E aí eu vejo que a gente está meio capenga nesse aspecto. Vocês acham que tem alguma solução? Se o caminho é esse mesmo e tal? O que vocês acham? Eu acho que... Do jeito que o América joga hoje... Os dois meios de campos, que é no caso o Mateuzinho de um lado e o Berola, o Felipe Azevedo, são pessoas que acompanham muito os laterais. Eu acho que o América criou uma forma de jogar ali que se tivesse esse articulador, etc., tem que ser um cara que sabe marcar também. Então, tem muita intensidade, um cara que corre. Então, acho que não vai dar para o Michel Bastos e, tipo, da mesma forma que não vai dar para o Toscano. Que o Toscano só entraria no time se fosse de atacante, mas o Viçosa desandando a meter gol, que é o que a gente espera que aconteça também, ele não vai ter chance. Então eu não vejo muito por onde fugir do que o Conceição já tá fazendo, não. É torcer pra galera não machucar também. A informação que a gente tem sobre o Michel Bastos é que ele foi recolocado no elenco após uma boa conversa aí com o Felipe Conceição e que ele ia começar a voltar a jogar. Né? Só que dependia dele, dependia de preparo físico, e aí vai da fé que cada um tem de que esse cara realmente vai jogar nessa posição aí. Né? Eu me preocupo um pouco, eu não sei se vai encaixar, não. Tenho muito minhas dúvidas. Acho que tentar ir no lugar do Mateuzinho ali não é de todo ruim, não. Ah, cara, mas aí até. Não, se ele tiver até com... o Pandula no lugar do Mateuzinho tá fazendo mais, né? Porque, tipo assim, já que o Mateuzinho não tá com a produção ofensiva que precisa dele, e defensivamente falando também não é lá grandes coisas, né? Então acho que, assim, se ele tiver fisicamente conseguindo, pelo menos recompor ali pra ajudar o João Paulo, acho que fatalmente ele deve acabar ganhando uma chance ali naquela, no lugar do Mateuzinho, né? Mas aqui, por que eu falo isso? Não quero nem alongar, porque o programa vai acabar 11 horas, está falando um pagode aqui, que o bicho tá pegando. Eu, Marcos, sinto falta de um meia, um jogador criativo, que distribua as bolas. Foi dito aí que esse meia tem que ter a marcação, voltar para a marcação, sendo que o América tem três volantes, então não precisa de um meia para marcar, sendo que a gente tem três volantes no time. Eu sinto falta desse jogador que distribua as bolas e que tenha um poder de finalização. O América não tem esse jogador. E aí é o que foi dito. O Mateuzinho não tem esse perfil. O Mateuzinho está jogando mais como ponta pelo lado esquerdo. Então, assim, por isso que eu estou questionando isso. Eu sinto falta desse jogador, seja uma cabeça pensante, por menor que seja o cérebro dele, para distribuir as bolas e que tenha um poder de finalização. A gente criticou muito o Toscano ao longo até do Campeonato Mineiro, que aí o América jogava com dois volantes, o Mateuzinho e o Toscano. E o Toscano tem um histórico de finalizar bem, apesar de não ter jogado nada, né? Mas eu sinto falta disso, por isso que eu coloquei na discussão aí na resenha, se não valeria a pena ter esse cara jogando, entendeu? Ter esse pequeno cérebro pensante para ter oportunidades de a gente gerar gol. Acho que os gols do América são muito sofridos, entendeu? Por isso que eu coloquei essa discussão. Ontem, o que eu tive positivo é que aquele primeiro gol nosso foi de uma jogada bem trabalhada, né? Apesar de não ter tido o seu camisa 10, conseguiu criar bem ali, ultrapassagem, né? O Berola pega a bola, vê que o Leandro tá passando, já coloca na projeção futura ali, ele pega, já cruza pro Viçosa na área, já estão bem posicionados esperando cruzamento, né? Então, assim, sinal que a gente tem... Isso é que é legal, você vê esse tipo de criação ofensiva acontecendo. Não necessariamente precisa de um camisa 10, clássico, até porque hoje no futebol tá difícil achar. O próprio Cuiabá ontem também não tinha esse jogador. O pessoal lá na TV ficava martelando isso, que eles estavam jogando sem ter esse 10 clássico. Mas eles conseguiram ali, apesar disso, conseguir criar jogadas, né? Vai muito de como o time consegue, como o time está bem treinado para produzir ofensivamente falando. Se você consegue contar com muita ultrapassagem, se você consegue ter os caras que acham passes em triangulações, isso a gente tem. E até mesmo jogadores com capacidade de drible, que aí é mais o Berola que mostra mais essa capacidade, né? Você consegue criar oportunidades. Então, melhorar um pouco para otimizar e ter mais dessas jogadas para o jogo, que ontem realmente foi pouco. Ontem teve a do gol e depois o outro gol foi numa bola parada, né? Então, assim, a gente precisa otimizar isso, né? Mas dá para fazer isso sem ter um 10 clássico. O problema é que, tipo assim, opções que a gente conta nesse esquema, né? O Juninho tem todos os méritos por estar se desdobrando para jogar mais oficialmente do que ele consegue. E tá conseguindo até entregar algumas chances, embora, por exemplo, ontem ele teve uma chance cara a cara com o goleiro que ele perdeu. Um jogador, às vezes, um pouco mais de classe, acho que tinha achado o passe no. Acho que era o Viçosa que tava do lado dele, assim e tal. Então faltou um pouco mais de caguete ofensivo. Às vezes, o Maranhão, que é o outro que chega muito, né? Ele não tem essa competência toda também para ficar fazendo isso. E acho que ele gera um pouco mais de problemas. São algumas peças que a gente tem fazendo. Talvez ali o. Aí, se o Michel Bassam estiver muito afim, com muito físico, de fazer as vias do Maranhão, por exemplo, você vai criar um claro com um passe um pouco melhor, com a finalização melhor, com mais capacidade de apoio. E, tipo assim, para termos defensivos, dá para ser igual, porque o Maranhão também não é um primor, não é aquele desarme muito todo jogo. Então, pode ser um lugar ali para tentar encaixar ele, né? Então, é mais um reajuste de peça. A gente está trabalhando, já está criando uma forma de jogar. É só trabalhar um pouco mais para melhorar isso, né? E criar mais chances, né? Mas acho que a gente tá num caminho legal. Quanto o Londrina, a gente conseguiu criar bastante. Ontem não funcionou tão bem, mas, assim, esperamos que para jogos futuros a gente consiga criar mais jogadas como a do primeiro gol, né, de ontem. É que, deixa eu puxar um assunto. E Viçosa, hein? Botou Belusso no banco mesmo, hein? Vocês vêm de algum outro jeito? Eu queria fazer um comentário aqui enquanto o Thales estava presente na live, mas Eu, quando eu tava vendo a tabela da Série B aqui, pra ver a artilharia, ele é o nosso artilheiro do campeonato com 3 gols, né? E o, uhum. Fica escrito o nome do jogador, e ele chama Luiz Severo Júnior. Eu acho que ele podia mudar o nome de Júnior Viçosa pra Júnior Severo. É um puta nome de atacante. Eu acho que é mais legal do que Júnior Viçosa. Imagina? Júnior Severo. Que é isso, hein? Acho que faltando marketing pro Júnior Viçosa. Mas, nomes à parte, eu acho que ele, pra mim, ele tá fazendo o que o atacante tem que fazer e que o Veloso não fazia, que é gol, né? Mas nesse lance que o Juninho saiu na frente do goleiro e que não conseguiu fazer o gol, acho que, se eu não me engano, o jogo tava 1-0 ainda, né? Você vê que ele não é o cara que tem aquilo que inicialmente, aparentemente, o Barbieri queria do atacante, ser aquele atacante que é bom, que sai, que consegue correr com a bola, que é habilidoso, porque ele dá uma tropeçada na bola, aí ele perde um pouco o controle, a bola sobra um pouquinho, aí ele vai e toca pro Juninho. Eu acho que numa situação daquela, se é um atacante com uma qualidade técnica melhor, talvez consegue colocar o Juninho mais cara a cara, ou sim, consegue sim. Dar um passe melhor. Mas assim, eu prefiro que o meu atacante, o atacante do meu time, erre essas jogadas, mas quando tiver oportunidade faz gol, do que eu ser um atacante que não faz gol e que seja ótimo em distribuir jogada, né? Então acho que, considerando isso, pra mim o Viçosa tem que continuar sendo titular, que ele tá fazendo gol, que é o óbvio do atacante. É, não que o Belusso também se justificasse por produzir jogadas, né? Também não era nesse nível também. Ah, né? Ele não fazia tanto, mas você via que ele corria com a bola na lateral, ele fazia alguma coisa. Ele tem mais intimidade com a bola, né? Mas... o Viçosa, assim, e isso não é uma crítica ao Viçosa, não. Ele não se propõe a fazer isso também. O negócio dele é fazer gol e ele tá fazendo. Então, pra mim, ele tem que ser titular. Agora, essas jogadas acabam que talvez algum tipo de treinador goste que o atacante tenha essas características, que o Viçosa não tem, mas, cara, fazendo gol, não importa que o cara seja o Dadá Maravilha de não conseguir dar 3 embaixadinhas. O cara fazendo gol é isso que a gente espera, né? E é o que a gente precisa. É no momento agora. Exatamente, é o que a gente precisa. Agora, me faz pensar como é que não deve estar o Elias, né? Que chegou para ser reserva do Belusso. Cara, ele não deve estar puto, não. Ele tava desempregado. Ele jogou o Campeonato Mineiro no Vila Nova. Ele não tinha meio que pra onde ir. Pintou a oportunidade dele comer um banco e ganhar um salário aqui num time da Série B. Ah, beleza. Eu acho que ele, pra ele tanto faz, né? Mas se ele tinha alguma esperança de jogar, essa esperança foi embora agora, né? É, tem isso. Mas assim, ele já não devia ter esperança de acertar com ninguém pro segundo semestre. Então eu acho que ele não tem falta de motivação pra ele, não. Verdade. E Mateuzinho, gente? O Mateuzinho tá foda, hein? Ele fez uma jogada que eu achei que é o que ele tem que fazer mais pra mim. Que ele deu um cruzamento na cabeça do Leandro Silva no segundo tempo, que se faz ali é 3-0, fecha o caixão. E até foi uma jogada que eu acho que o Leandro Silva também faz bem, né? Que é chegar perto da área pra finalizar. Ele só que tem que fazer mais isso. O Mateuzinho, que tem muita gente que reclama quando critica ele. Ah, porque ele é promissor, ele é habilidoso, ele é isso e aquilo. E pode ser que seja mesmo. Mas não adianta ele fazer isso se ele não for um cara que é decisivo, que tem assistência e que tenha gol. Para a posição dele, ele precisa de fazer isso. E hoje, o Berola, que é um cara que joga meio jogo, né? Joga um tempo só. E que não é um cara assim, badalado por times de Série A, ou que tem a multa milionária, um contrato longo, etc. É muito mais decisivo do que o Mateuzinho. Faz muito mais jogadas de perigo de gol, ou gol, ou assistência, coisa nesse sentido, né? Então, acho que ele tem que entender que ele precisa de ser mais decisivo em momentos cruciais da partida ali, dar uma assistência, finalizar melhor, ou que seja continuar pelo menos causando perigo à zaga adversária. Ele não tá fazendo muito isso, né? Mas pelo menos ele corre. Eu acho que o que o Tigrão quer é o cara que consiga marcar o lateral ali, mal ou bem, ele faz um pouco disso. Então... Uma coisa que pega que nem assim, quando o Mateuzinho apareceu, né? Ele é aquele jogador arisco, né? Que ia pra cima do adversário, driblar, fazer mais ou menos o que o Berola faz quando tem perna, né? Quer ir pra cima dos caras mesmo, driblar, ter personalidade e tal. E o Mateuzinho não faz isso mais. Ontem mesmo, deixa eu ver, ter terminado o jogo sem nenhum drible. E quando o drible é pro lado, nunca é pra frente. Outra coisa, o Paulão entrou pra estatística de dribles no jogo, o Mateuzinho não. Então, a jogada que ele conseguiu criar ali, a melhor jogada, além desse cruzamento, teve a jogada do gol que começou dele, embora assim, foi ele conduzindo onde não tinha ninguém e dando um passe que o Berola teve que consertar, né? O passe saiu do Berola, ele teve dificuldade de dominar e aí ele conseguiu consertar depois, né? Mas a compensação também é muito displicente, né? A gente, o lance da defesa do Jô foi num passe horroroso que ele deu ali, tipo assim, matando o João Paulo. Ele deu passe sem olhar ali e criou um puta de um contra-ataque pro Cuiabá. A gente, o jogo ali apertado, né? Então falta pra ele um pouco mais de... Acho que ele tá muito displicente em alguns lances. E não é mais aquele jogador confiante que parte pra cima, que tenta criar jogada. E aí ele fica sendo só um jogador comum pra baixo, né? E aí a pergunta clássica. Ah. Oh, desculpa, Jairo, desculpa. Não, teve um artigo, só comentar que num grupo que eu tô no WhatsApp, teve uma pessoa que falou que ele é um Francis Mar sem chute. Puta merda. Nossa, aí é fim de carreira, meu. Francis Mar sem chute. Que velho. Mas Francis Mar que vou trazer a informação aqui, que tá jogando num time amador da cidade, da Zona da Mata, acho que é Campo Belo. O time chama isso. Chama Espartano. Deu uma notícia recentemente no Globo.com aí, que é um time que, amador, que tem uma média de público mais alta do que todos os times do interior da Série B. E o Francis Mar tá jogando lá. Tem até sócio torcedor o time. Ô, projeto aí. Tem que dar parabéns que as nossas contratações da família Deleucas, um é estatístico e o outro realmente é um pesquisador da ex-jogadores da América. Parabéns, Francis Mar. Se o Decadentes fosse responsável pela contratação de jogador, a gente já estava na Série A há muito tempo já. Tá vendo? Só contratações de qualidade. O Maurício Cândido está perguntando aí, e o Roger, ele não tinha voltado? Até num programa para trás a gente falou, ele tem contrato com a América, inclusive no dia do protesto ele chegou lá, mas ignorado o que está acontecendo com ele. Não sei qual que é a... Ele não tá no grupo do América. Cara, mas independente do Roger, o Roger é um detalhe do detalhe do detalhe. O meu questionamento é o Christian. É o volante que, se você pesquisar, 99,9% da torcida do América gostaria de ter o Christian como volante titular. O Roger, sem desmerecer o Roger, aquele abraço. Roger, a mim, não vai acrescentar nada, com todo respeito ao Roger. Agora, o Christian... O ganho para o meio de campo da América seria grandioso. Enfim. Mas eu acho que o questionamento do Maurício aí é porque a gente estava falando que o América está com um problema grande na zaga, né? E mal ou bem, eu também sou desses 99,9% que queria o Christian titular. Hoje o nosso meio campo, até o William Maranhão, deu uma acertadinha assim, no penúltimo jogo, até foi elogiado que jogou bem e tudo. Mas sim, jogou bem pra caralho o primeiro tempo. Quer dizer, não jogava nada, né? O primeiro tempo foi o jogador mais ativo do América, foi o William Maranhão. E até, desculpe te interromper, a minha célebre frase, que já virou um bordão do programa. O William Maranhão, cara, ele é esforçado, ele é ruim, ele é grosso, horroroso. Mas é um cara que é esforçado. O que desde que eu entrei no Decadentes, é o seguinte... Eu quero jogadores no América que, pelo menos, isso é o mínimo, isso é pré-requisito, que sejam esforçados. E tem gente que não é esforçado, entendeu? Tudo bem, aí a gente vai colocar no segundo patamar de discussão. O cara é grosso? O cara tem qualidade técnica? Ah, beleza, então Maranhão já vai para quarto escalão. Mas ele é esforçado, mas é horroroso, né, cara? Eu digo assim, como ele tá numa fase razoável aí, acaba que tipo, o nosso grande problema talvez não seja ali na volância, né? Mas a gente tem um grande problema na zaga, né? E talvez a gente pudesse testar o Roger, que não é um zagueiro brilhante, né? Vamos colocar assim, mas ele foi testado principalmente na Série A de 2016, se eu não me engano. Acho que não sei se eu tô falando bobeira, mas acho que foi isso, né? E ele poderia testar jogar uma Série B agora, ele deu uma rodada, jogou ali no CSA, enfim, eu acho que se é um cara que tá afastado, ele não tá emprestado pra ninguém, ele tem contrato com a gente, eu não vejo por que não tentar usar ele, já que o Ricardo Silva é fraco, o Pedrão também é inseguro e é jovem também, então o Roger é jovem e é da base também, por que a gente não testa também, né? Eu acho que muito também porque ele é baixo, né? Ele era um zagueiro bem baixo, e aí, bom, por esses nossos problemas de bola alçada na área, isso também não ajudaria muito, né? Agora, acho que também, bom, não sei se ele virou a questão de segurança, né? Porque no CSA, ano passado mesmo, ele era reserva, né? O Roger tem 1,86m. É porque o Ricardo Silva tem 1,90m, né? Não, mas porra, ele não é baixo, vai, ele pode não ser alto como o Ricardo Silva, mas... uma coisa, sabe, aquele zagueiro do Cuiabá, que perdeu a bola pro... pro Viçosa, né? Um grossão lá. É que ele era o zagueiro titular do CSA que deixava, deixava o Roger no banco, né? Você vê que também não é um primor de zagueiro, assim, né? Uma coisa... E foi, e pra piorar a situação, foi o cara que subiu errado e deixou o Berola cabecear o gol depois, né? Então... Já que nós estamos falando de zagueiro, eu queria dar notícia pra vocês que nos últimos jogos do Rio Ave, aonde o Messias está jogando, o Rio Ave perdeu pro time Chaves por 1-0, pro Famalicão por 2-1, ganhou do Oliveirense por 6-1 e perdeu pro Famalicão de 1-0. Esse é o time que ele tá jogando, viu, gente? Só pra vocês saberem aí. O Famalicão é o time onde tá o Sérgio Vieira? Deve ser, sei lá, um time chamado Famalicão a gente não pode nem respeitar, não. Desculpa aí. Eu peço desculpa para todos os ouvintes famalicanenses aí pelo descontrole do Jairo. É um time Cara, é porque toda vez que eu lembro que esse cara tá lá enfiado num time lixo desse, que é esse Rio Ave, eu fico puta a vida, cara. Porque o cara podia isso tá que eu aí, falar. O cara podia estar tá aí e a gente não ia estar tá discutindo zaga. Ô, Jairão, deixa eu te falar um negócio. Eu respeito muito sua opinião, você sabe que eu respeito demais. Mas na época que o América quis vender o Messias, ou emprestar o Messias, cara, a gente tem que pensar muito o seguinte: será que o Messias ia. A gente fica viúva, né? Será que o Messias ia render, ia querer jogar e tal? Eu não sei, cara. Tudo bem, cara, a gente queria fazer. Não, assim, eu entendo o que você está querendo dizer. Eu acho que a gente poderia ter feito um negócio melhor. Sim. Esse é o fato. Com certeza. Né? Não, e assim, agora, se ele fizesse. Ele queria ficar aqui, não sei se. Pode falar. Não, se ele fizesse um bom campeonato esse ano, ele não ia ser vendido pro Frigo Arnaldo de Portugal, para um time que é o 17º colocado num campeonato de 18. E o campeonato de Portugal, cara, é o campeonato matogrossense da Europa. Então, assim... Não, eu concordo com você, mas várias vezes a gente percebe, tem várias histórias de jogadores que fizeram um ano brilhante, aí vem uma oferta, aí o clube segura... Aí o outro ano o cara não joga porra nenhuma e perde a oportunidade. Não vou lembrar que eu tô bêbado agora, mas num passado muito, muito, muito recente, que teve time que falou assim, vou segurar o cara. Porque ele fez um campeonato brilhante num ano e agora ele vai fazer, o cara fez uma merda, não jogou porra nenhuma e o time ganhou menos. Então assim, eu entendo tudo que você tá querendo dizer. Eu sou fã do Messias e tal, mas eu na minha consciência, eu acho que o Messias esse ano no América, disputando a Série B, ia ser pra ele, Messias, ele não ia render. Agora, que o América poderia ter feito um negócio muito melhor, isso é fato. Tem dois aspectos disso que... primeiro que, assim que foi ventilado a possibilidade do Messias ser negociado com o Internacional, ele já pediu para não ser relacionado para os jogos, né? Então, não sei se vocês vão lembrar, no Campeonato Mineiro, ele já não estava jogando antes de ser negociado. E segundo, que por mais que ele está jogando no Mato Grossense da Europa, lá no Campeonato Português, a estratégia do América foi razoável, porque pelo que na época foi noticiado, o Internacional chegou a oferecer coisa de 2 milhões de reais por, sei lá, 80% do passe, uma coisa assim. O América teve uma estratégia de tentar abrir a porta para o mercado europeu e negociou o empréstimo dele com o direito de compra, que até o time exerceu agora recentemente com o Rio Ave, que é um time que tem tradição de vender para times maiores. O América ainda ficar com percentual. Então, eu concordo que talvez o Messias pode não ter tomado a melhor decisão. Só que eu acho que o América meio que fica refém também. Ou vende para o Internacional para uma grana menor e fica com percentual menor, ou tenta achar uma alternativa e a que o América achou naquele momento foi essa, né? Mas eu acho uma pena, que corre o risco de ele acabar ficar rodando nos times médios para pequenos lá da Europa, já que ele não é tão novinho assim, sendo que ele era um zagueiro que eu entendo que tinha muito potencial. É o que a gente sabe, que o potencial, nós que estamos aqui, nós sabemos o potencial dele, né? Eu entendi o que você quer dizer. Nós sabemos o potencial dele e o que isso poderia gerar de frutos dentro do América e em negociações internacionais. Eu acho, a gente fica vendo as negociações do Danilo, né, que saiu aqui jovem, 19, 20 anos. Cara, o Danilo já rodou, acho que uns 3 ou 4, saiu, foi para aqui pro Santos, beleza, dentro do nosso país, foi para Portugal, de Portugal para Espanha, da Espanha para Inglaterra, da Inglaterra para Itália. Então, o que isso está gerando de frutos financeiros, vamos dizer assim, para o América? Mas, enfim... Com o Danilo, o América ganha só o percentual de clube formador, né? Como no caso do Messias, o América ainda manteve um percentual do passe dele. Então, exatamente. Eu acho que é mais importante. Foi o que o América fez com o Richarlison e o Fluminense acabou roubando, ficando com a grana, né? O fã-clube do Tigrão voltou, o que que tá acontecendo? Ué, tamo aí na atividade, né? É, né? É nóis, mano, é nóis. Então, só uma informação aqui, o Sérgio Vieira não tá no Famalicão, tá? O técnico é João Pedro Souza, e eu queria mandar um abraço pro Pedro Sá, diretor de comunicação do Famalicão, que com certeza tá nos ouvindo, desculpa o destempero do Jairo. Eu descobri que o Sérgio Vieira tá no Farense, da Ilha do Faro. Ele treinou o Famalicão na temporada passada. É, beleza, hein? Abraço, fala aí, fala aí. Antes da gente ir pro Bale e pro Colatina, um monte de comentário do Maurício aqui. Essas situações como Roger e Christian são inadmissíveis para um clube com um diretor de futebol com o mínimo de bom senso. Giovani, para mim, não se prova em campo e teve mais oportunidades. E Bilu não rende. Moçada, ontem para mim era para entrar o Bilu em vez do França ontem, no lugar do Berola. Não faria mais sentido, não? Eu acho que faria, só que eu acho que meio que o França também tá decepcionando um pouco, né? De tudo que se esperava dele, que ele começou muito bem, depois das partidas que ele entrou, já não tá rendendo tanto assim. Mas eu acho que o Bilu, pelo que o Bilu já fez na Série B, ele era o nosso sopro de sobriedade ali quando a gente tava numa porcaria, ele deveria ter mais chance agora também, né? E o jeito que ele joga parece mais com o Berola. Jeito que ele joga parece mais com o Berola, já que tava bom o jogo pro aquele lado ali, né? Eu acho outra coisa também, Jairo, o Bilu é que rende boas piadas pra gente, né? O França não rende piada. O França no máximo rende um hino, e olha lá. É, não, melhor o Bilu. Eu não entro com o França, mas porque o França tem aquela recomposição melhor, né? O Bilu, ele, no tempo de marcação, ele é um pouco mais largadinho assim, nesse aspecto, né? E no segundo tempo ali, acho que o Tigrão queria era segurar e tentar contra-atacar, né? O que não bem deu certo, né? É, aí a gente passa o aperto que passa, né? É difícil demais. Bora pra bala? Vamos pra bala e coletina, mas eu queria. Eu sou fã do Felipe. Eu sei que ele interrompeu já que o Thales chegou, mas o Felipe de Leucas. O Felipe de Leucas, eu tenho que bater palmas aqui pra ele, porque ele sempre foi um defensor do Tigrão. E esse termo Tigrão, pra mim, é a coisa mais idiota que tem. Mas esse. De Leucas, parabéns, você que é um defensor do Tigrão. Parabéns. Na verdade, ele é defensor só do apelido, tá? Porque do treinador, ele já meteu a ripa aqui várias vezes. Mostra que gosta do apelido. Nada do programa, bicho. Na Copa de 2002, a gente tinha a família Scolari e o América 2019 é o bonde do Tigrão. Ô, Jara, a gente tem um minutinho. Quem que é o lacraia desse bonde do Tigrão, hein? Ah, é o Marcão do Castelo. Vai lá, craia. A gente tem um minutinho aí só para eu abordar um tema aqui. Claro, é. Até sobre. Até Sérgio Tavares e Felipe, que gostam muito de números e tudo, essas paradas aí. O Fernando Diniz perdeu hoje de novo, né? Dentro de casa pro CSA. O técnico badalado. O Sérgio adora o Fernando Diniz, né? Para mim é um bosta. Para mim é um bosta. Mas na verdade, pra quem gosta de futebol é resultado, meu irmão. Porque ele tem péssimos números também, né? A questão dele é mais a questão do estilo de jogo, etc. Mas não tá funcionando. Pelo menos também ele aqui. Tá pelas porcarias, mas não tá funcionando. Ô, moçada, eu vou te falar um negócio. Teve uma vez numa convenção da empresa na qual eu trabalho, aí o Dunga nem era técnico da seleção brasileira na primeira passagem que ele teve na seleção. Mas e aí o Dunga falou. Ele já era da Branca de Neve, né, ou não? É, era o Dunga, o anãozinho. O que é Buquinho feio e tal? Mas o Dunga aí foi na convenção passar aquela mensagem de liderança e tal. Aí um senhorzinho chega e pergunta assim, aqui, o que você achou da seleção de 82? Que era do Tele e tal. Ele nem citou. Aí o Dunga chegou, cara, eu achei na época muito prepotente da época dele. E eu sou muito saudosista, que eu, 82, eu chorei na época. Aí ele falou assim, cara, seleção que não ganha, joga bonito, mas não ganha, não é nada. Futebol é resultado. Aí fazendo uma analogia muito porca, né? Que todo mundo fala muito do Fernando Diniz, que é o futebol diferente, blá blá. E aí? O que que o Fernando Diniz ganhou? Eu acho que ele ganhou uma Série B, uma Série C. Não, todo mundo fala. Ele não ganhou nada, não. Não ganhou nada. Então, assim, futebol, cara. Thales, beleza, você quer o América jogando bonito ou o América ganhando e tá na Série A tantos anos? Cara, não é assim. Mas, entendeu? É que, tipo assim, uma coisa não é excludente da outra. O que pega com o Diniz, na verdade, ele é um cara que ele é muito muito radical, assim, na filosofia dele. Eu acho que essa é a parte que ele peca nos trabalhos que ele faz. Por exemplo, você pega o trabalho no Atlético Paranaense ano passado. Ele começou até bem, mas ali quando ele começou a pegar... O problema é o seguinte, essa filosofia, né, de propor mais o jogo, de ter mais aposta, isso é muito bom. Você consegue fazer isso com os jogadores, você não precisa ter só craque, você consegue fazer isso se você souber treinar bem. Só que é claro, se você estiver jogando contra um time que tem jogadores mais técnicos que o seu, esse time vai ter mais capacidade de reter a bola e aí vai ficar mais difícil de encaixar esse tipo de jogo. O que o Fernandes não tem é como se fosse um segundo método. Ele não consegue sair daquilo. Ele sempre tenta impor essa proposta dependente de contra quem está jogando. E aí começa a dar errado, e principalmente quando ele vai perdendo peças. No Fluminense ele passou muito tempo de perder jogadores, assim. Mas esse, ele não consegue ter outro tipo. O que o Thiago Nunes fez quando assumiu o lugar dele, ele não jogou fora. Quando o Atlético Paranaense começou a pegar times que ele conseguiria propor, ele continuou mantendo posse de bola alta, criando, só quando ele pegava times que eram melhores, que ele não teria essa condição, ele conseguia ficar mais atrás e ser mais efetivo, de pegar a bola e já partir direto pro gol. Então é a questão de saber como trabalhar. Uma coisa não é excludente, que se você analisa as principais ligas de campeonato mundo afora, a forma mais, você pega os times com maior posse, que são os times que criam mais chances de gol, e consequentemente são os times que terminam mais à frente da tabela. Essa é mais ou menos uma correlação. Quanto mais você tem a bola, mais você vai conseguir criar chances, menos chances você vai permitir que o adversário crie, né? Tipo assim, mais você vai marcar, mais você... É nesse sistema. O problema é que no Brasil, isso é difícil de fazer. Isso não é isso não é fácil, não é simples você manter um time jogando dessa forma. Você precisa de muita estrutura, você precisa de conhecimentos de trabalho que são muito eficientes. Isso é difícil de fazer. Então, no Brasil, o pessoal não tenta muito. O Fernando Diniz apareceu diferente do que ele propõe. O Roger Ceni está buscando um pouco essa ideia. O Roger Massado, por um tempo, também caiu um pouquinho nessa. Serem treinadores assim. A questão é que o Diniz, ele, para mim, é o mais radical. E quando ele não sai dessa, quando ele pega times que realmente são. O Fluminense tem um time muito ruim. O Fluminense hoje não tem jogadores bons. Ele tem time para estar brigando lá onde ele está brigando mesmo. Só que como ele tenta fazer esse algo diferente, é louvável quando funciona, mas em compensação, não vai funcionar com tanta frequência. Aí você perde muitos jogos nesse aspecto. O problema dele é o radicalismo. Se ele conseguisse trabalhar bem outras formas, ele conseguiria continuar apresentando futebol bonito, mas também em certos jogos de conseguir se defender um pouco melhor. Assim, é mais uma questão. Não sei, cara. Ô, Felipe, eu entendo todo o seu raciocínio e toda a sua lógica, mas dentro da realidade do futebol brasileiro, eu acho isso pouco provável que vingue. Isso por vários motivos. Aí a gente pode até marcar um programa para a gente discutir isso. Eu acho que a gente precisa de um resultado imediato. E eu vou ver um Metallica agora, cara. Moçada, show do Metallica. A gente precisa de um futebol que gera resultado. No caso, aí eu vou falar da Série B. Fernando Diniz é um cara com perfil de Série B? Cara, vai tomar sacolada. E aí eu entendo o que você está querendo dizer. Os plantéis que o Fernando Diniz assumiu, Fluminense, o Atlético Paranaense, quando ele colocou o Atlético Paranaense para funcionar, e esse outro técnico, eu não vou lembrar o nome dele, ele já pegou meio caminho andado do que o Fernando Diniz armou. Mas ele montou um esquema da realidade do futebol brasileiro. Eu acho que o Fernando Diniz não é... O pessoal fica endeusando demais. É um futebol que pode parecer bonito, mas a gente vive de resultado. Mas assim, entendeu? Você pega o Sampaoli hoje no Santos, é nisso. O Jesus que veio pro Flamengo é também para seguir um pouco nessa lógica. Hoje o Sampaoli você consegue ver que já tem resultado. Assim, Vamos esperar até o final do campeonato, né? Porque já tá. Mas assim, quando você pega o time do Santos, também não é um time. Tipo assim, é um time que não tem o time que o Palmeiras tem, não tem um time que o. Sim, o plantel, né? O Cruzeiro. Tipo assim, eles são mais limitados, mas no entanto eles estão conseguindo mostrar esse futebol melhor do que alguns desses times. O Jesus dificilmente vai dar certo esse ano, porque, tipo assim, já chegou a ser muito tempo de treino. Esse futebol demanda muito treinamento, mas acredito que o Rogério Ceni também no Cruzeiro vai tentar um pouco entrar numa dessa. Para esses que começaram por agora, é mais difícil de ver e se implementar. Mas se eles tiverem tempo e começarem na temporada seguinte, os times vão estar um pouco melhores nesse aspecto. É que é difícil fazer. Vai depender de diretoria que planta. Mas isso, por exemplo, a nossa diretoria faz. Então, se a gente tiver, ou pelo menos fazia, né? Se a gente tiver um cara que consiga trabalhar e tudo, que seja competente, a maior questão é o cara ter competência para isso. Não adianta você tentar. O maior exemplo disso foi o Muricy Ramalho, quando ele foi jogar o Mundial do Santos. ele tomou aquela sacote do Barcelona, voltou e falou, quero jogar daquele jeito. E aí, os últimos trabalhos dele no Brasil foram ele tentando jogar o futebol daquele jeito. E não conseguiu, porque ele não tinha competência para tal. Ele deu errado nos últimos dois que ele passou, porque ele tentou implementar aquele tipo de jogo que ele não tinha competência para fazer. E aí, não deu certo. Então, é um mix. No futebol brasileiro é difícil implementar? É. Mas, no entanto, não é só desistir também e tolerar qualquer coisa. Essa é a questão, acho que o Sérgio bate muito na tecla. É isso. Você tem um cara que tem a coragem, que tem a competência, mas você tem que saber a realidade do time que você tá. É uma coisa você querer pegar e fazer, tipo, se o cara pegar o Palmeiras hoje que implementar isso é uma coisa, se o cara pegar o Flamengo é uma coisa, se o cara, o Cruzeiro é uma coisa, se pegar o Santos. Não, eu acho que é cultural, né, cara? Assim, implementar isso na cabeça dos caras é um negócio muito... mais complicado então, do que a gente imagina. Vamos lá, Gerão. Para América, então? Sim. Acredita, América. Vocês estão espantando os nossos ouvintos. Foram 10 e 9. A gente deve ter perdido 80%. É porque a discussão é muito mais profunda. Vocês estão E os nossos dois participantes aqui. Vai lá, taca aí o pau. Vamos então para a bala. No voto da galera, lá pelo Twitter, né? A gente sempre compartilha aí os links, né? Inclusive, quem quiser participar do nosso grupo aí do WhatsApp e tal, comente aí que a gente manda o link, né? A gente mantém um grupo no WhatsApp aí bem firme em falar só sobre a América e tal, é bem bacana. Bom, bala da galera, quem ganhou foi Neto Berola com 55%, seguido de Júnior Viçosa com 31%, Felipe Conceição com 10% e Paulão com 3%. Vou começar com o meu voto, eu também vou votar em Neto Berola, mais uma vez a gente sempre falando que é uma pena que ele só dure um tempo, mas realmente o jogo com ele ganha uma dinâmica diferente aí, né? O Neto Berola realmente ali achou um espaço que ninguém tá achando, né? Marcão, seu voto pra bala. Moçada, eu como tô tomando a cerveja aqui, não assisti o jogo, mas eu acho que o Viçosa merece, pô, o cara muito injustiçado, né, velho? O cara nem tava treinando com a equipe. Como é que o cara, o artilheiro da temporada, foi jogado para escanteio, aí ele volta, faz 2-3 gols. Então, assim, apesar de não ter assistido o jogo, vou votar no Viçosa. Isso aí. Felipe, seu voto? O meu voto também é no Berola, porque para mim foi o divisor, né, do jogo. Ele foi, era o cara mais, criou mais perigo, né? Era o jogador mais ativo ali. Mesmo baleado, ele conseguiu ainda criar bons lances, conseguiu a jogada do primeiro gol parte num passe, uma boa enfiada de bola dele pro Leandro Silva, e depois ele conseguiu marcar o gol dele, né, ainda que mais ainda, contando com muita sorte, né, mas marcou. Então vai no Berola, que foi o diferencial do jogo, pra mim. Bacana, e seu voto, Lucas? Eu vou de Viçosa porque eu acho que ele tá sendo o nosso centroavante que faltou durante muito tempo. Ó, hoje era pra dar um 3-3, porque obviamente o Thales ia votar no Viçosa, mas como ele não está presente na live mais, então ganhou o Neto Berola, ganhou um abraço do Thales no próximo jogo. Não é isso mesmo? É, isso mesmo. Grande Júnior Severo, parabéns. Júnior Severo. Colatina da galera, eleito aí com quase 50%, 45%, o Mateuzinho como pior jogador em campo. Seguido do William Maranhão com 30% e Jori Ricardo Silva com 12% cada um. Marcão, seu voto para Colatina? Reafirmo que não assisti o jogo, mas... cara, impressionante, né? Nos últimos, se as pessoas que estiverem nos ouvindo forem avaliar, o Mateuzinho foi escolhido ou indicado para Colatina nos últimos 4 Colatinas. Maranhão, idem. Maranhão é grosso, né? Jori, e aí eu tava acompanhando os comentários do pessoal que vota pelo Twitter, muita gente falou assim, pô, injustiçado, Jori pegou 3-4 bolas, eu vi os melhores momentos, também concordo que o Jori, o poder de reação em bolas muito perto, muito rápidas, eu acho que ele tem um poder de reação lento, mas eu salvou a América em 3-4 bolas, eu achei que ele foi eficiente, mas o Mateuzinho virou uma... foi repetitivo, né, cara? Tem 3-4 rodadas ou 5 rodadas que o Mateuzinho é citado. Mesmo não tendo assistido o jogo, eu vou votar no Mateuzinho. O Mateuzinho quase todo jogo ele tá sendo, ou tá ficando entre os 4 pra Colatina ou tá ganhando. Tá impressionante. É preciso repensar aí o jeito que ele anda jogando bola, né? Eu também vou votar nele, eu acho que o Mateuzinho, ele tá ali na frente, ele tá destoando, Ele não acho que ele tá nem dando assistência, nem participando do jeito que ele precisava participar. Então, meu voto vai nele mesmo. Lucas, seu voto? Eu vou no Ricardo Silva, porque, para mim, o crucial foi a falha no gol. Eu acho que a falha maior foi dele. Então, vou de Ricardo Silva. Bom voto. Felipe, seu voto? Eu sigo o mesmo critério. O Mateuzinho, ele teve uma falha que o Jori salvou de não ser gol. O Maranhão também teve uma falha numa perda de bola que a trave salvou ele. A falha do Ricardo Silva não teve salvação, né? Foi na falha dele que saiu o gol que deu áreas de mais sofrimento ainda pro jogo ali, né? Então eu voto no Thiago Silva também. Embora foi menção rosa aos dois, que realmente não fizeram uma boa partida, em especial o Mateuzinho, né? Mas o pior ainda foi o Ricardo Silva, né? É, o Ricardo Silva, como vocês falaram, foi responsável aí pelo gol. E é outro que também vem frequentando aí o Colatino há algum tempo, né? É o nosso caminhão. Nosso caminhão, não. Nosso capitão. Capitão, caminhão. Tá certo. É, então, Bale, o Colatino foi eleito. Nosso amigo Mateuzinho, com 3 votos. Né? E, Lucas, você quer falar agora dos outros esportes da América? Ó, vamos lá. Tá na bala aqui. É, começando com o futebol americano. No dia... No nosso último jogo foi dia 10 de agosto. O América ganhou do Corinthians Steamrollers e mantém vivo na competição para poder classificar. E o próximo jogo vai ser no dia 21. É, possivelmente a gente tem chance de se classificar. O jogo vai ser contra o Tritões. É, no futsal, a estreia do time do futsal vai ser amanhã no ginásio poliesportivo Bairro de Nova Cidade, da Prefeitura Municipal de Congonhas, contra o time da cidade. Mas aí eu acho que vai ser interessante se a torcida puder comparecer. A gente vai estrear em casa no dia 24 contra a Prefeitura Municipal de Pitangui. Vai ser às 15 horas no Clube Oi Arte, que é lá no Santa Teresa, na rua Galba Veloso. É, futsal é uma modalidade que a galera costuma, pelo menos, jogar mais, né? Então eu acredito que vai ser interessante. Se alguém puder ir nesse jogo, vai ser legal. Nosso jogador já teve habeas corpus, já? Já foi liberado da cana, já? É, a reportagem tentou contato com o advogado e não teve retorno. É. A liberdade não cantou para ele ainda, não? É, não, ainda não. No vôlei, o América ainda não estreou, mas tem um detalhe interessante. Teve o levantador nosso, Hendrick Hesley, nome de craque aí. Ele estava na seleção brasileira sub-21 da categoria e ele agora foi convidado para a seleção principal, para integrar o elenco da seleção principal. Mas, só fazer uma ressalva, que não estão indo todos os principais jogadores, porque a seleção brasileira já conquistou a vaga para as Olimpíadas. Então, não está aí no elenco 100%, mas mesmo assim, mérito do menino que foi convocado aí para a seleção principal de vôlei, nosso levantador Hendrick Hesley. Belo nome. Oh, Hendrick! E só um detalhe interessante aqui que a gente estava conversando antes do jogo, que está tendo essa possibilidade do Figueirense dar WO na próxima partida, né? Eu procurei aqui o regulamento de competição da CBF, tem lá no artigo 60, que caso o Figueirense perca, ele não tem chance de ser excluído da competição mesmo, não. Ele só perde o jogo por 3-0 mesmo. Mesmo assim, é um time que possivelmente vai brigar por rebaixamento, então vale a gente fazer a força para que eles cumpram a palavra deles e, de fato, não compareça a próxima partida e perca o WO. Boa, boa. Excluído da competição. Excluído da competição, na verdade, na verdade, eles têm punição se eles abandonarem a competição, que é diferente de só tomar o WO. Então, se eles ficarem só tomando o WO por falta de jogador, eles vão só ficar perdendo de 3-0. Agora, se eles declararem que eles abandonaram a competição, os resultados que passaram não interferem e os pra frente eles vão perder todos. Aqui, eu tenho mais uma competição da América aqui. Diz aí. Pode falar? Pode. Campeonato de jogo de botão, bairro Castelo. O Estrelão está montado. Estrelão, tá, traga seu jogo de. Né, Jairão, você que tem aquele, né? Aquele timinho que você tem ali e tal. Semana que vem, traga 2 engradados de cerveja e o time de botão. Tamo junto. Tá certo. Próximo jogo, gente. Vitória e América, na Boa Terra, na quarta, às 19h15. E é jogo de 6 pontos para usar aquele famoso chavão, né? E temos que trazer pelo menos um pontinho de lá. E se trouxer 3, melhor ainda. Tá certo? Temos um programa? Temos um programa. Então é isso. Temos pessoal. Um programa. Acredita, América! Boa noite, pessoal. Boa noite. Até mais. Até mais.